e aí, bonito? Como é que é? Forte abraço. E aí, tio? Tá negando voz, mano? Dá uma atenção aqui. Tô tentando falar com você a mó cota. Você não me atende, mano. Tá no problema, é? Troca um papo, tio. Nós não tá aí pro tudo ou nada, nós não é irmão. Ô, meu truta, leva mal não. Tô cansadão de tudo, mano. Ao meu redor tá mó neurose, mó bololô, sem caminho, sem dinheiro, vários bagulho acumulando, cheio de pilantra atrasalado na bota, testando a febre. Isso é louco, eu tô cheio de ódio, truta. Papo reto. É, venho. Quem falou que ia ser um mamão? Mundão tá aí pra engolir você, tio, tá gelado? Canaliza esse ódio aí, faz a calibragem da rota dele. Sonho de americano não é pra nós, não. Pro seu time sair campeão, o adversário vai ter que sair vice. E é poucas ideias. Ou o time deles, ou o seu. É quente, é quente. Mil graus, palavra aí, irmão. Mil grau? É papo de 10 mil graus, malandro. Vambora. Sem tempo pra chorar. Tem mais 3 pontos pra buscar. Nada além de flow pra bater de frente com essa porra toda. Vou tá lá no QG. Encosta pra nós ir pro trecho. Nada além de flow? Agora você levou um, hein, mano. Porra, vou me adiantar aqui, nós se tromba então, entendeu? Forte abraço aí, bonito. Foco é o cofre, tá ligado, filho. Cheio de ódio mesmo. É nóis, falou.